49-4372 ou 3251-1241. Embracon. Planeje, conquiste e economize. Em tempo de juros altíssimos e dificuldade para conseguir crédito, o consórcio é a melhor forma para você realizar os seus sonhos. Parcelas que cabem no bolso, sem juros, sem entrada e com planos flexíveis e personalizados. Só com o consórcio isso é possível. E tem mais! Você pode ser contemplado de várias formas, por sorteio, lance livre e o exclusivo lance embutido. Não perca esta oportunidade de realizar os seus sonhos. Descubra agora mesmo como é fácil fazer o seu consórcio Embracon. Fale agora mesmo com o consultor autorizado Luciano Mendonça pelo WhatsApp 82999536862 ou no Instagram @luciano.llm. Isso mesmo, só falar pelo WhatsApp 82999536862 ou no Instagram @luciano.llm para fazer o seu consórcio. Embracon. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Camaragibe FM 87,9. A música que toca o seu coração. Sabadão especial da Camaragibe FM 87,9. Sabadão é que dia, homem? É sábado, né, meu? E é com o Coronel Catuaba, das 8 às 11 da manhã. Com a participação pra lá de especial de vários cantores locais. Eita, que o negócio é bom! E ainda sorteio de prêmios e muita irreverência. Eu posso participar do sorteio? Você não, Catuabinha, se aveste, homem. Maior viagem. Programa Sabadão Especial com o Coronel Catuaba. Cabra sem vergonha, sem vergonha. Você está ouvindo o Sabadão Especial da Camaragibe, com o Coronel Catuaba. Eita, perto de acabar. Acunha, Coronel. Bom dia, tudo bom estar em sua companhia. 8:05. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer nós fomos indo pra mesma direção. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo e me abriu seu coração. Você foi me aprendendo, sem querer eu fui querendo ficar preso nos seus braços. Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo ocupou em nossas vidas quase todos os espaços. Pouco a pouco, foi que eu pude perceber. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer, nós fomos indo pra